Confiança 1, Sergipe 0. Informando, Viva Esporte, apenas proteção veicular. Ouvindo a gente, Dona Brasilina, no bairro Cibidério, Balbino, no São José, Sariema, Zainho Carira e também Gilberto Lagoa Verde. O povo aplaudiu o futebol melhor do Brasil, é na sua defesa da terra. É muito demais. Atenção, você de Itabaiana e região. Cartão Pneus é a mais nova revenda de Itabaiana. Lá você tem venda de pneus para caminhões e automóveis de todos os tipos. Serviços em alinhamento 3D. Em Cartão Pneus você encontra também toda a linha de molas locomotivas, rodas, cordas, catracas, pneus de caminhões e antes de todas as marcas. Cartão Pneus faz qualquer negócio. Compra, vende e troca. Avenida São Teixeira, 641. Telefone 34-31-2071-99-34-9100. Chacu Pileiro, o parceiro motorista. Direção Partido de Helipoto. A Prefeitura de Itabaiana está investindo em saúde e mudando a história de vidas de muitos. O município passa a oferecer atendimento médico com neurologista e neuropediatra. Com as novas contratações, a Rede Municipal de Saúde agora conta com 75 médicos. São especialistas. O município solicitou ao Ministério da Saúde a ampliação das equipes de saúde da família. Prefeitura de Itabaiana. A pesquisa está no local de escola com você. E o que se liga com a chuva Segurança e bondade. Já que o Instituto, sua melhor opção, perto de você.